Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida, para todo o sul do Brasil, pelas emissoras da Rede Atlântida, para todo mundo, pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Verdade. Nós somos o primeiro lugar no Ibope, neste horário, para todo o sul do Brasil. Não há rádio com maior audiência que a nossa. Vai demais o fone, cara! Tu tá bem, Maurício? Tô gritando! Ah, gritando muito, cara. Tá bem enlouquecido. Tá gritando muito, cara. Bonito teu fone. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre esse... Opa! Artefato mordialíngua. Tamo meio devagar hoje, Maria, cara. Eu tô legal, cara! Estamos chegando com o Pretinho Básico, Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Esquinha, um cervejão, se beber não dirija, Lojas Colombo, você pode, você merece. Fala, KG! E aí, beleza? Boa tarde! Beleza, boa tarde, Potter! Boa noite, gente! Fala aí, Porazinho! Sou Joe! Porazinho que sempre traz muita energia, muita alegria pro estúdio quando chega. É a vibe positiva, mano. É nóis, é nóis. Nova fase. Tamo junto, tamo energia, junto. Pura energia do milho, né, Porazinho? É verdade. É cornflakes, cornflakes. Fala aí, Maurício Amaral. Eu tô legal, viu? A gritaria era só pra chamar a atenção do meu novo fone Aerial 7. Aerial 7. Muito bonito. Pô, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Pretinho Básico Wears pra galera 7. Da Aerial 7, que nos presenteou com belos fones aqui, né? Verdade. A Natália e o Marcos. Isso da Aerial 7. Vocês reclamaram, então vieram aí de que deram um fone bonito de qualidade. Parabéns. Legal. Pô, vai, e pra todos nós, aliás, né? Um dos garotos propaganda até desse fone, cara, desta marca, é o meu querido amigo Malásia. É verdade, que amigo. Que era percussionista da Ultraman, é agora verdade. DJ de sucesso em São Paulo. É uma beleza. É grande sucesso. Presença. Muito bem. Ah, o Aerial 7 ou Aerial 7 está à disposição nas melhores surf shops e lojas transadinhas de Porto Alegre e Floripa, aliás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tudo bem, Geiso? Tudo bom, fala. O que achou desse fonezinho aí, que é um pra ti? Nossa, é meio gay instalado. Achou o quê, cara? Achou o quê? É meio gay instalado. Não, cara, é que tu vem de uma outra... Mas o cachê é meio gay instalado. Como é que eu vou dizer, o meu tá legal, né, Geiso? Tu vem de uma outra escola, né? A tua escola é mais roots, né, Geiso? Ô, Geiso... Escola sem fone. É, escola sem fone. Ô, Geiso, conseguiu liberar aquele corpo que tu tava querendo enterrar, meu? Cara, que papo foi aquele? Que lance sinistro aquilo, meu. Clientela salada. Clientelas. Mano. Clientela lá do bar da Dona Rose. Como é que é? Mas espantando. Houve um crime. Mano, não sei, meu. Não sei de nada, tá lá. Tu achou o corpo ali, né? Tu achou um corpo na frente do bar da tua mãe, é isso? Eu sou do lado, tá lá. Terreno do lado, tá. Terreno baldios, meu. Não, e o legal da tua iniciativa que foi ligar pro crematório direto, né? Claro. Que isso que é o mais bacana. Porque agora não tem vestígios, né? Mas que fim deu, cara? Tu teve que levar o corpo pro crematório ou tu chamou a funerária? Tu ouviu, meu? Ouvi, cara. Tô parada, tá, meu. Ah, sinistro, bagulho. Não, mas eu não ouvi, cara. Ah, como é que tu já fiquei sabendo, cara? Não, meu, tá lá, que tipo assim, meu, nós levamos, tá lá. Nós quem? Vocês que levaram o corpo? Eu, o sarampo, tá lá, o chinês, o alemão. Claro, o umbigo, tá lá. O chinês, o alemão e o umbigo. O umbigo, o sarampo, tá lá. E o outro lado. E vocês carregaram o corpo pela rua, assim, como se fosse um carrinho de mão. Tipo stick, tá lá. Pega cada um aquela perna, assim, certo. Meu. Caramba. Tá, meu, levamos, meu, o cara queimou, tá lá. Mas eu fiquei com os trocados que tinha no bolso, meu. O cara queimou. Quanto tinha, gente? Quanto tinha? Tá 12,50, tá lá. Botaram o cara no micro-ondas, então, lá na Zona Norte. 12,50. Tá bem, gente. Tá bom, fica por aí, gente. Fica com a gente. Pega um café pra mim lá, gente. Pra mim também. Sem açúcar, cara. Sexta-feira, 13, amigo! Não. Sexta-feira, 13 de agosto. Era a clássica, né? Era a próxima colocação. Sexta-feira, 13 de agosto. Agosto, mês do cachorro louco. Hoje é dia do cachorro louco. Hoje é dia do Geiso, né, meu? Hoje é dia do Geiso? Não, é sexta-feira 13. Ah, é, claro, do Geiso. Que é, daí veio o teu nome, né, Geiso? Por isso que eu vi. Uma homenagem que teus pais fizeram ao personagem de sexta-feira 13. Isso aí, meu, valeu. Certo. Hoje também é considerado o dia do azar. Ah, era. Hoje é sexta-feira 13. Sexta-feira 13, especialmente de agosto, é considerado o dia do azar. Tu dia sabes, inter... Alexandre, que eu nasci numa sexta-feira 13? Isso explica muita coisa. É numa sexta-feira 13 de abril, né? Mas numa sexta-feira 13. Tá bom, tá e bem. E 13 é meu número. Hoje é Dia Internacional do Canhoto. Você que é canhoto. Né? Eu sou canhoto também. Parabéns, cara. Você é canhoto, Geiso? Não somos. O Geiso nem sabe o que é isso. Ele não escreve. Com que mão tu escreve, Geiso? Qual que eu chuto, tá lá. É, qual que é? Tu chuta? Essa aqui, meu. A direita. E também hoje é dia do economista e dia do pensamento. Tá tudo explicado. Olha, dia do pensamento, eu tô pensando muito desde que acordei hoje de manhã, Magnata. Inclusive naquela música do Cidade Negra, né? O pensamento é o firmamento. Sabe, bem legal. Aliás, o primeiro vocalista do Cidade Negra, o Ras Bernardo, meu grande parceiro, vai estar aí em Porto Alegre quinta-feira que vem, no Opinião, hein? Que horas que vai ser, fica Paulo? A partir das 10 da noite. Em homenagem ao dia do pensamento, passa o programa pensando. Eu vou passar pensando. Meditando. Vai na vibe. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta sexta-feira, início de fim de semana. Mordeu a língua de novo? Não, eu dei uma esticada nos lábios assim pra poder articular melhor as palavras. Fonoaudiologia, isso. Boa, aí. Exatamente. Previsão de neve atrai turistas para a serra em Santa Catarina. O anúncio da possibilidade de neve nos próximos dias já influencia na lotação dos hotéis da região da serra, que registram crescimento no número de reservas. Quem não quer ficar sem ter onde dormir, vai precisar de paciência para encontrar um leito vago. Hotéis de São Joaquim e Urubici estão praticamente lotados. A opção é insistir na esperança de alguma desistência de última hora, ou ainda procurar alternativas em outras cidades da região que também possuem que hotéis coisa. Fazenda é. E pousadinhas muito aconchegantes. Tem vaga ali pro Chapecó, cara. Chapecó tá com tem vaga. Tem muita ali. Gente que vai voltar, na Serra, né? Catarinense. Vai voltar contando que pegou 30 centímetros de neve na serra, né? Vai. Muita gente. O Negão Neve vai estar pro ano. Usuário de drogas, por falar em serra, antes de do próximo destaque, neste final de semana, o Fusca do Pretinho Básico, que é, Maurício? Inclusive tem informação sobre destaque. Fusca. Ah, qual é a informação? Fala aí. Não, ia dizer que nós estaremos com a unidade móvel da Atlântida, mais o Fusca do Pretinho Básico em Gramado neste final de semana. E nesse exato momento o Fusca está indo pra Gramado. Está indo pra Gramado. Tá na estrada agora. Puxado pela nossa caminhonete. E quem passa pela estrada faz um auê. Oh, todo simpático. Mundo que passa pelo Fucão do Pretinho fica buzinando. Tá aí, Porto legal. Alegre e Gramado. Pessoal, fazendo acha que o Potter sucesso. Tá ali dentro do Fuca, né? Não, não Potter, tá, né? Não tá, o Potter tá aqui. Potter tá ali, né? Eu não caibo, né? Que eu não caibo. Não, o Fusca, inclusive, não tá nem sendo dirigido, não tem ninguém dentro do Fuca, ele tá em cima de um reboque e tão puxando a nossa caminhonete, tá puxando o Fuca. E quem tá puxando é o Dalmiro. Dalmirão, claro. Dalmirão aqui, então quem passar pelo Dalmirão, dá uma buzinada e diz Dalmiro! Fala, Dalmiro! Ô, Magnata, mais uma vez me derrubaram, eu falei que eu queria puxar, né, cara? É, mas não deu. Queria puxar esse Fusca. Tem que ter experiência pra puxar, não é assim não mais. O Dalmiro é o coronel Dalmiro por isso, né? Mais experiência que o Pause tem de puxar, né, cara? Pô, Magnata, já usuário puxei. De drogas, Pause! Preso 3 vezes num dia, foi em Erechim, cara. Cara, usuário de drogas preso 3 vezes no mesmo dia, em Erechim. Ele estava com sorte. A saga começou às 13h20 da manhã de quinta-feira, quando o Josué Alves Domingos, de 21 anos, agrediu o pai de 70 anos, utilizando uma faca. Ele foi preso e apresentado na delegacia de pronto atendimento para o registro da ocorrência, mas foi liberado em seguida. Primeiro erro. Primeiro. É, o primeiro flagrante foi às 13h20. Às 11h25 da manhã, ele voltou ao local para novamente agredir o pai e os familiares chamaram a brigada militar. O jovem e o pai foram levados ao hospital para atendimento médico e o caso foi novamente registrado na delegacia. E ele foi novamente liberado. Solto novamente, o mesmo homem voltou a ser preso às 19 horas. Desta vez, quem pediu socorro foi a mãe. Ele ataca os familiares exigindo dinheiro para comprar o quê? Crack. Comprar o quê? Droga. Crack. É crack. Isso é crack, velho. Que coisa. É pior do que droga. É crack. Exatamente, cara. Ele já vendeu objetos da casa, roupas, foi levado pro presídio estadual de Erechim. Cara, é incrível, cara. O cara precisa ser preso 3 vezes para ser mandado para um presídio. Ele ataca o pai e aí é liberado. Aí ele vai lá, ataca de novo e é liberado de novo. Aí na terceira vez que vão prender o cara. Uma tragédia. Sim, que isso? Os caras vão explicar, né? Isso. Tem alguma coisa errada aí, cara. Podia ter acontecido. Cara. Alguma coisa errada. Na verdade, não tem possível, nada certo aí, né? Não é possível, cara. O cara ataca 3 vezes os familiares e é solto. É difícil, cara. É difícil porque dá, é uma. É tudo muito pessoal, né? O cara, ele é vítima ao mesmo tempo, né, de uma ele droga. Ele é vítima, né, da droga. É, aí a família sofre com isso e aí as consequências dentro dessa família são piores tristeza, ainda. É uma tristeza, cara. É uma tristeza. É uma tristeza completa. Exatamente o que diz a campanha da RBS contra o uso do crack, cara. Acaba com tudo à tua volta. É a degradação total. É a degradação, né? total do ser humano, da família do ser humano, que também imediata, é humana. Degradação total e imediata, que é bom que se diga, né? Porque o cara que usa crack com frequência, em um mês ele tá acabado. Acabado. Não, aí o cara vai pra prisão, né, cara? Na prisão, né? Que ele é um usuário de crack até agora, né? E tá desesperado pra conseguir qualquer coisa pra fumá-la, pra usufruí-la. E aí vai pra prisão. E aí na prisão ele aprende com os outros a assim, ser outra coisa, sai de lá formado em outros crimes. Ou seja, é tudo errado. Tudo errado. E não tem, não tem assim uma previsão, uma perspectiva melhor, entendeu? Não, e a daqui verdade, pra frente. E a vai piorar daqui pra frente. E a verdade é que não se tem uma política séria de drogas nesse país. Não se tem uma política séria. Não se tem, porque o uso de droga é um problema de saúde pública, né, cara? E muitas vezes não é um problema de cadeia. O uso é um problema de saúde pública. Doença. O que a gente pode fazer é pedir pra você, querido amigo de 12, 13 anos de idade, que tá nos ouvindo agora, olha bem pras amizades, olha bem com quem tá andando. Vai jogar bola, cara, vai brincar, vai se divertir, vai fazer uma atividade saudável. Exatamente. Presta atenção nos teus amigos que estão em volta, olha o que eles estão fazendo, pra onde eles estão te levando. Hoje pode ser legal, mas daqui a um mês pode ser um inferno. O adolescente, né, Geiso, se acha tão esperto pra tanta coisa, né, cara? Acabou a trilha, falar. Não, eu tirei a trilha, cara, porque e outra coisa, tu não tem a liberdade de me chamar a atenção que se tem trilha ou não tem trilha. Eu tirei a trilha porque nós estamos falando de um assunto sério e a trilha não inspira muita seriedade neste momento. Depois os caras vão reclamar. Cara, mas vem cá, que idade tu tem, Geiso? 17. É a quinta vez que ele responde isso, né? 17. Alguns dias vocês vão decorar. 17 anos. Você vai ter 17 pra sempre, né? Sim, meu. Tu é um cara que tá longe total das drogas, né, Geiso? Totalmente, salado. Total. Não tem essa salada. Tu conhece alguém que use droga, Geiso? Conheço cara, mas não gosto de salada. Isso aí, fica longe dele, gente. Longe é dele, Geiso. Mantém essa tua pureza que é tão legal, Geiso. Repudio, salado. Repudio, Geiso. Parabéns, que beleza, gente. Beleza, voltou pro colégio, hein, Geiso? Muito bom, Geiso. Posso repetir, mano? Pode. Não, repita. Repudio, salado. Repudio. Aprendeu ontem essa palavra. Muito bom. A tua mãe e o teu pai, Geiso, em casa falam. O teu pai não, desculpa. É, a tua mãe fala em casa sobre drogas contigo, Geiso? Claro, meu. Dona Rose, salado. O que a dona Rose fala sobre isso contigo, Geiso? Se tu vê droga, salado, vai ficar longe, mano. E ela te explica tudo que a droga pode acarretar de mal na tua vida, né? Sim, acabar com o teu futuro. Essa campanha da RBS salada. Aqui é RBS, né, meu? Aqui é RBS. Nossa, campanha da RBS salada. Tipo, craque nem pensar, né, meu? Mas é essa a campanha da qual nós estamos falando. Ah, então tá, meu. É isso aí, gente. Boa, Geiso. Gostei de ti. Boa, Geiso. Muito bom. Guri de coração limpo, coração puro. Muito bom, Geiso. Eu repudio, meu. Boa, Geiso. Mais um destaque comentado aqui do Clique RBS. Lei vai regular som de alarmes em Porto Alegre. Boa, vereadores! Boa! A Câmara de Vereadores pretende acabar com um incômodo gerado pelos alarmes de segurança na capital. Projeto de lei prevê punição para proprietários de imóveis residenciais e comerciais ou veículos que emitirem sinal sonoro por mais de 5 minutos. Segundo o vereador, autor da proposta, 5 minutos de som de alarme é tempo suficiente para que alguém tome conhecimento de que há algo errado com um estabelecimento ou veículo. Muito bom. Eu sempre achei que alarme não serve pra nada. Alarme em carro não serve pra nada, só serve pra incomodar os vizinhos. Cara, se tu tá no meio, tu tá 2 quadras do teu carro, tu não ouve o alarme. O alarme, ele não serve pra prevenir que o carro seja assaltado, né? Que ele seja aberto, arrombado. Ele serve pra avisar que ele foi arrombado. Sim, mas aí... Não, geralmente tu tá perto do carro, né? Se tu liga o alarme de noite, por exemplo, tu tá perto do carro. Tu tá num show... Não, tá tudo bem, mas por exemplo, tu tá visitando o Potter. Tu deixa o carro na frente da casa do Potter. Eu não deixaria. Eu vou de táxi na casa do Potter. Fica ali na sacada. Nunca foi na minha casa, mas já fui. Mentira. Cara, a verdade também é que é o seguinte, vamos botar mais um pouquinho de dinheiro nos donos de estabelecimentos de estacionamentos aí. A verdade é a seguinte, tem que deixar carro em estacionamento, cara. Não adianta, vai pagar 5, vai pagar 10, vai pagar 15, mas vai ter a garantia de que no máximo teu carro vai estar arranhado depois. Não é só carro, né? Aquela lojinha de lingerie lá que tem o alarme, entendeu? Certo. Mas isso é necessário, né, cara? É é o que os caras têm pra tentar coibir o roubo. Tá, mas então são 5 minutos de alarme e deixa os outros dormir. Tá, beleza, ok. Mas tem que ter. Aí o ladrão tem que ter a mãe também. O ladrão não precisa entrar em carro que tem alarme, né? Só pra encher o saco do cara, né, cara? Mas que isso? É lamentável. Tudo que é ladrão tem alarme. Tem ladrão escutando o cara? Tem ladrão escutando o programa? Tem. Ô, ladrão. Com certeza. Não é só estabelecimento comercial, não, cara. Casa também, cara. Claro, claro. Casas residenciais. Estabelecimentos residenciais. Boates tem, né? Tá bem, era isso aqui então sobre a capa do Clique RBS. É verdade, nesse momento. Né, quem tá dirigindo a móvel carregando fusquinha não é o Dalmiro, viu? É o Serginho. Ah, é? É o Serginho. Mas quem é que disse que era o Dalmiro? Serginho, grande mano. Não, o Dalmiro nos avisou. Ah, o Dalmiro ligou e é o Serjão que tá dirigindo. Ah, bom. Então você passa pelo Fucão e diz Serginho! É o Capitão Serjão, então. O magnata Serjão. Tá bom, o Fusca do Pretinho tá subindo a serra, vai ficar nesse final de semana de encerramento do festival, desfilando e distribuindo presentinhos do Pretinho Básico pra galera que tiver por lá. É verdade. E aí, Marcelinho, quer falar alguma coisinha? Eu quero falar sim que temos notícias no Plantão Bad News. Fala, Marcelinho! Na ausência do Marcelo, talvez volte semana que vem, temos notícias aí de que o Marcelo operou, né, tudo que tinha que operar. E agora deve estar voltando em breve para o programa. Com outra voz, né? Com outra voz! Fez uma modificação também nas cordas vocais, tá com a voz mais fininha. É, parece que também tirou lá o... Vai, Marcelino. Brasileiro urina em copos em bar nos Estados Unidos e é preso. É o brasileiro sempre... Ah, ontem eu fui no cinema, cara, e um filme de 2 horas e meia, 1 hora e 40 não aguentava mais, eu não podia sair, porque o filme é a origem, então não pode perder nada. É o novo Matrix. O que isso tem a ver com a notícia, e Potter? E aí eu olhei pro copinho de 500ml, né, que eu tinha tomado. Urinou no cinema e tomou depois. Cara. Bem quietinho. Fez isso, cara? É verdade. Não acredito. Mas aí fechei com aquela tampa e botei o canudinho. Assim, eu acredito. E aí depois o cara que ia passar no lanterninha tomou. Sabe quantos eu fiz? 450ml. É verdade. Voltando à notícia aqui, muito obrigado, Eli Potter, pela participação. É verdade. Brasileiro urina em copos em bar nos Estados Unidos e é preso. Ele estava bebendo no famoso bar House of Blues, em Orlando, na Flórida, quando urinou em 2 copos de plástico e os colocou no balcão, onde as pessoas poderiam bebê-los. Que quem aqui, né, amigo, nunca fez isso? Só eu e o KG? É, só nós dois. Só nós eu dois, e o KG, era House of Blues, né, KG? House of Blues. É o bar do Buddy Guy, urinou, né, em todo mundo. Os funcionários acabaram expulsando do estabelecimento. Mas Adolfo Mosman, 24 anos, achou que não seria punido. E voltou ao bar. Brasileiro acha que nunca vai ser punido. Voltou ao bar, usou a velha técnica de trocar camiseta diferente. Botou de camiseta diferente na esperança de não ser reconhecido. Se deu mal. Ele foi preso e pode ser a sua estadia nos Estados Unidos complicada. Mosman está no país com visto de estudante. Ah, e agora vai ter que beber xixi na cadeia. Ah, é verdade, cara, amigo, é verdade. É verdade. Eu tenho uma motoquinha que tu coloca o capacete lá de fora, né? Já contei essa história aqui, né? Já. Tô saindo de um show. Mas conta de novo. E aí o capacete, eu pego um capacete molhado, assim, né? Aí eu olho pro céu, né? Não tava chovendo. É, não choveu. Todo, né, estrelado o céu, né? É, nada. Assim, eu olhei os carros, tudo limpo, chão limpo, né? Seco. Aí eu cheirei o capacete, os caras tinham mijado dentro do capacete. Oh, e aí o que eu fiz? Botei a dica, assim, aí, né? Escorreu bastante, deixei um pouquinho ali, aí botei o capacete todo mijado. Queria deixar uma dica de cinema também, meu malvado favorito. Vai, eu tô triafim. Animação, né? Animação infantil, né? Infantil pra quem tem filho, especialmente pra quem tem filho. Vi ontem à noite no cinema também, legal, demais. Legal, meu malvado favorito. Trailer, já aproveita e já olha a origem também. Que é um filme... com o Leonardo DiCaprio, né? Leonardo DiCaprio, é uma viagem o filme. Estão chamando de novo Matrix. Ver, então. Matrix. 1:21, vamos dar uma rodadinha aí, KG. Manda bala. Ô, Pérolas do Enem, aqui, aproveitar que o Geiso tá aqui, né? Eu vou falar a pérola e tu explica, tá, Geiso? Tá bom. O sol nasce no nascente. Passa o dia no ocidente, a tarde no oriente e morre no morrente. Ó, oh, lindo, cara. Lindo. Perfeito. Lógico, cara. Lógico, né, Geiso? Lógico. O vegetariano é um sujeito preguiçoso que não trabalha, não faz nada, só vegeta. Meu, tá demais, tá? O polígono é o cara que se casa um monte de vezes. Tipo, o Potter, né, meu? Poligamia é casar várias vezes. Monotonia é uma só. É polígono, é a monotonia. O aquecimento é causado pela explosão dos vulcões que... impisteiam a atmosfera lançando suas larvas. Nossa senhora! Impesteiam. Talvez ele quisesse dizer. Peste, né? Impestar, não sei se existe. Infestam. Os portugueses, depois que descobriram Fernandes de Noronha, assinaram o Tratado de tortas ilhas. Nossa! Cara, esse se puxou, meu. O réptil, como diz o nome, são animais que se repetem nos. Essa é perfeita, né? Foi fazer a balaca, né? O sol esquenta a terra de dia e à noite a lua esfria. Esse fenômeno é conhecido como translação do calor. O polígono, ó, outro, ó, de novo é polígono. Um tipo de tumor benigno. Lá em Pernambuco, não, são vários tumores. São vários, só. E finalmente, gente, os patos, por estarem na água, chamados de aquários, são chamados de aquários. Já os répteis são pequenos animais que se dissolvem na água. Olha, parece a minha prova. Répteis. Répteis. Qual é a tua escolaridade, Geiso? Estou na sétima. Sétima série. Na sétima com 17. Meio atrasado, né? Era pra qual é o colégio? Você é baixíssima. Hã? Nível escolaridade é baixíssima. Baixíssima. Aí é o nível. Mas estou evoluindo, tá lá. Qual é o teu colégio? Você não sabe o nome, meu. Não sabe o nome do colégio. Nome. Eu tenho que pensar amanhã, Gil, tá lá. Tu estuda de manhã ou de tarde? É de manhã, meu. E o que que tu tava fazendo aqui na rádio das 10 da manhã hoje? Não teve aula. Tava dando uma banda, tá lá. Tava dando uma banda. O professor não veio, né? Marcando aula. Ô, Geiso, deixa eu falar uma coisa. Eu fico no telefone. Deixa eu te falar uma coisa, Geiso. Deixa eu te falar uma coisa pra tu e pra gurizada que tá nos ouvindo agora. Não adianta só não usar droga. Não usar droga, beleza, é a tua obrigação. Mas tem que ir no colégio também, gente. Não, é que o professor não foi. Ah, o professor não foi. A escola pública tem isso aí, cara. Tá muito frio, tá lá. Muitas vezes o professor não vai. Muito frio. Potter, quero só mandar um abraço pra um grande amigo nosso que está nos ouvindo em Minas Gerais neste momento. Rogério Flauzino. Nosso querido Duca Lendecker, que tá lá com o nosso outro querido Humberto Gessinger e o Pouca Vogal pra tocar em Minas Gerais hoje. Eu já falei com esse cara, galera. Com quem? Com o Duca, meu. É, a Duca. Falei com ele, meu. Lendecker, nosso querido amigo. O G, eu já lá. Já falei com ele, tá? Sim, tu, sim, gente, a gente entendeu. Já falou. É uma frase simples. Eu sei que, tipo, tá lá. Pega mais um café pra mim. A gente tá começando a entender o que tu fala, gente. Estamos começando a entender. Você quer que eu fale de rugby ainda ou leia a piada? Piada do poder! Apoio! Automóveis do Careta, porque a pé você não come coisa nenhuma. E aí a patroa flagra a empregada tomando um cálice de licor importado. Que é isso? E aí diz assim: eu não gosto nada disso, Maria. Ah, dona Laura, a senhora não sabe o que tá perdendo. Vai. Aí um sanduíche. Isso, sanduíche entra num bar e pede ao balconista: por favor, me vê uma cerveja. Aí o balconista olha pro sanduíche, analisa e fala assim: desculpe, mas aqui nós não servimos comida. Boa, Vera. Boa, Jason. Mas caí pra lá, né, cabelo? Legal. Olha, eu vou aproveitar, vou contar uma também, meu. Piada velha do poeta! Apoio! Restaurante Sabuce! Agora, Sabuce tá em Floripa! E é legal, cara, essa filial já comi lá no Sabuce. Lá no Sabuce? Manda bala, Porazinho. Salmão? O cara passou mal no meio da rua, caiu, foi levado pro setor de emergência de um hospital particular administrado totalmente por freiras. Depois da cirurgia, quando acordou ao seu lado, estava a freira responsável pela tesouraria do hospital e que lhe disse prontamente: caro senhor, sua operação foi bem sucedida e o senhor está salvo. Como o senhor pretende pagar a conta da hospital? O senhor tem seguro de saúde? Não, irmã, não tenho não. Tem cartão de crédito? Não, também não tenho, irmã. Pode pagar em dinheiro? Não tenho dinheiro não, irmã. Em cheque, então? Também não, irmã, também não. Bem, o senhor tem algum parente que possa pagar a conta? Ah, ô, irmã, eu tenho somente uma irmã solteirona, que é freira, mas ela não tem um tostão. Desculpe que lhe corrija, mas as freiras não são solteironas, como o senhor disse. Elas são casadas com Deus. Oh, magnífico, então. Por favor, manda a conta pro meu cunhado. E foi aí que nasceu a expressão Deus lhe pague, né? Ah, boa, Taylor Broilo. Taylor, grande presença, magnata. Aí na escola, a professora pergunta pro Joãozinho. Joãozinho, eu tenho 7 laranjas nesta mão e 8 laranjas na outra mão. O que é que eu tenho, Joãozinho? Ah, a senhora tem mãos enormes, professora. Cezinho, o que que tem aí pra nós, mano? Ao ser liberada da prisão, mais uma piada que vira-se pra amiga com quem compartilhar a mesma cela durante 20 longos anos. E diz... feminino. Depois eu te ligo pra gente continuar aquele assunto. mais um. Pai! Que foi, filho? É verdade que as mulheres são sexo oposto, pai? É, são sim, filho. Por quê? Não, eu pergunto, pai, por quê? Ah, filho, é que a gente sempre... A gente quer uma coisa, elas sempre querem o contrário. Meu, posso trazer aqui, Potterzinho, uma... Vá. Deixa eu pra volta do intervalo, vai daí, porque eu já tenho os classificados aqui daqui a pouquinho. Manda aí, cara. Vamos lá, beleza, então, cara. Aqui. Salve, Pepezada, ainda sobre rugby. Segue dois rugby, fatos interessantes, cara, sobre rugby. Legal, cara. Né, o Giovanni Zamboni que manda. É isso aí, cara. O basquete foi inventado por um treinador de rugby. Dr. James Naismith, em 1891. O basquete foi inventado? Basquete, por um cara que inventou o rugby. Uau. Sim, era um saco o rugby, aí o cara inventou o basquete. É mesmo. Para poder dar uma atividade para os jogadores de rugby durante o inverno. Ah, viu? É no campo, né? É que nem o futsal. Isso aí. Ah, é com a mão, né? O rugby é com a mão, né? E aqui tem mais várias pessoas famosas foram jogadores de rugby. Jesus. Sean Connery, John F. Kennedy, o autor do Senhor dos Anéis, o J.R.R. Tolkien, Bill Clinton, George W. Bush, Russell Crowe, Chris Farley, Meat Loaf e o Ernest Che Guevara. O Che Guevara. E o Bill Clinton começou no rugby e terminou no basquete, né, cara? Normalmente um jogador de rugby é obrigado a sair do jogo com um ferimento com sangramento. Mesmo assim, é difícil arrancar o louco do campo. E lembrando aqui, em Joinville também tem o rugby. Cara, tu tá entendendo que é gladiador que joga rugby, né? O Joinville Rugby o se reúne... Loaf, né, cara? Joga é rugby. Gladiador que joga rugby. O Joinville Rugby se reúne todos os sábados no Complexo Shoes. Pra quem é daqui, os campos de futebol lá do aeroporto, sempre às 16h. Maiores informações no site www.joinvillerugby.com. O dot é o ponto, tá, querido ouvinte? Quem manda é Giovanni Zamboni lá de Joinville. Olha, tem Zambonão. Como tem ouvinte que, de rugby, né, cara? Do que joga pra rugby, tu ver, cantinho, cara, né? Que coisa, né, cara? Ou seja, fiz uma cagada. Não precisa mais do que três pra cagada, né, cara? Não precisa mais do que três ouvintes de rugby pra desmontar. Eu vou fazer só um pouquinho. Meio ouvinte de rugby pra desmontar. Aliás, eu salvei tua vida, quero dizer, tá? De rugby? Não, do pessoal lá das lutas. O pessoal do Pride. O pessoal falou. Eu sempre falo, cara, um por um. Vem um por um. Eu tive que dizer, o cara me perguntou o seguinte: o que que tu acha de eu subir o morro e esperar ele? Ele tem uma motinho prata, né? Isso. Falei, tem uma motinho prata. O que tu acha de eu subir o morro e esperar ele na saída e já derrubar ele na hora? Ele saiu, eu já derrubo ele. Já na descida aqui da corrida. E eu falei, cara, uma não boa ideia. Assim, não, por que tu falou isso? Eu só quero falar uma coisa pra eles: eu troquei de carro, agora meu é um Peugeot vermelho. Inclusive, tudo escuro, não dá pra ver nada dentro. Ai, que loucura. Não, cara, eu vou dizer que o Peugeot vermelho que eu ando é da Maxim Peugeot, né? Vamos fazer os classificados aqui. Vamos! Bora! Tem um vala aqui. Opa! Mais duas ofertas aqui pros classificados. Fala, galera do PB, aqui quem vos fala é o Marcelo do Cartório do Zinga, em Floripa. Tô precisando de uma mão aí, meus bruxos. Tô vendendo meu Fiat Uno cor branca, duas portas, ano e modelo 2005, motor Fire a gasolina, muito econômico. Faço diariamente o trajeto Zinga UFSC. E o branquinho tem feito 15 km por litro. Tá valendo. O carro tem alta sonzeira, alarme, trave, película. Tô pedindo 15 mil, mas quem tiver interesse pode chegar com proposta. Pra receber fotos do carro ou fazer proposta, ou quiser ver o carro pessoalmente, faça contato pelo unofloripa@gmail.com. Ou pode vir direto aqui no cartório da Praia dos Ingleses, norte da ilha de Florianópolis. Muito bom. Pessoal, minha vida mudou. E eu gostaria de uma ajuda de vocês. Chegaram filhos na vida do amigo aqui. Coisa linda. Gêmeos. E ele diz assim: eu quero vender o restaurante que foi o meu sonho por um longo tempo. Somos modestos, aproximadamente 50 lugares, temos quase 2 anos de vida, ficamos na cidade de Indaial, Santa Catarina, mais ou menos 20 quilômetros de Blumenau, possuímos ótimos e queridos clientes, estamos em franca e clara ascensão, com publicações em revistas especializadas e muita gente nova e sempre bacana aparece quase todos os dias por aqui. Tudo em dia, não temos dívidas, máquinas de cartões de crédito tudo ok, informatizado, excelente localização, números positivos e à disposição para análise contábil. Somos especialistas no que fazemos, cardápio contemporâneo, carta e adega de vinhos elaborada por quem entende. E existe a possibilidade de a chef e sua equipe enxuta mais competente permanecerem nos cargos. Quanto? É sim, com dó no coração que faço isso, mas hoje a prioridade é o futuro de quem precisa e depende de mim. Contato para vendorestaurante@hotmail.com. vendorestaurante@hotmail.com. Cara, é um prazer. Ele é Indaial, Santa Catarina. É Indaial. Perto de Blumenau. É um prazer a gente receber aqui, ainda que seja um motivo triste, né? O cara tá tendo que se desfazer de um negócio pra tocar um outro negócio, né? Como é que é, Geiso? É bom tocar, cara. É bom, cara. É bom tocar o seu negócio, especialmente um filho, né? Que é um negócio que tu tem em parceria com outra pessoa pra vida inteira. Eu toco meu negócio às vezes, tá lá. E aí, Geiso, é muito legal a gente poder ajudar essas pessoas. E é legal também saber que essas pessoas confiam em nós aqui no programa pra que a gente possa divulgar ajudando aí na sua causa, né, Geiso? Ai, meu negócio, tá lá. Que isso, Geiso? Olha, meu negócio, tá lá. Que negócio tem, cara? Qual é o negócio que tu toca, Geiso? Esse é muito íntimo. É show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 20 minutos para as duas. Com a palavra felicidade, nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Lojas Colombo, você pode, você merece, você que está pegando a estrada agora ou que ainda vai pegar a estrada para subir a serra, vá com calma. Vá tranquilo, neblina, muito movimento, não beba antes de dirigir e depois, em estando já na serra com muitas baladas à sua disposição na noite de hoje, na noite de amanhã, saia fazendo loucurinhas pela estrada depois. Por favor, amigo. Tem a capa da Zero Hora hoje ou ontem, se não me engano. Ah. É de hoje, cara. Capa da Zero Hora. De hoje. Morto número 1000 retrata o flagelo do trânsito gaúcho. São 4 por dia, não sei como é que foi isso aí, cara. Olha isso, cara. Na faixa, Feta. Na faixa de segurança. Faixa de segurança. Foi atropelado numa faixa de segurança. Atropelado na faixa de segurança anos, na capital. André da Rosa, 23 anos. É a milésima vítima de acidentes fatais nas ruas e rodovias do Rio Grande do Sul, marcando o aumento da carnificina em que os jovens são os alvos principais. E ali tem a idade e o alvo. Ah, o alvo. Quem é que mais se acidenta, né? Homens entre 18 e 29. Cara, 24. E essa noite também. Machão, né? Machão que bebe e sai a milhão, né? A gente milhão, falou, né? Aqui, né? A gente falou, acho que no início dessa semana a gente colocou o perfil do. Quando chegou a mil, Essa noite também a gente perdeu um companheiro lá da Rede Bandeirantes, cara. Trabalhou comigo na Band, que é o Bira. Trabalhava na TV, né? No acidente de carro em Porto Alegre também. Eu sei que a galera lá tá bem triste. Que isso. Vou mandar um abraço pra toda a família lá da Band. A galera, quando bebe, cara, naturalmente tem sua autoestima liberada, né? Aumenta a autoestima. O cara se acha o cara, o grandão. E aí pega a sua caranguinha, seu carrinho bonitinho e tal, e acha que é. Do pai, né? Seja lá do pai, seja dele, enfim, cara. Acha que é super-homem e que nada vai acontecer, entendeu? Mas não é assim que acontece. A gente vê. Tá aí na notícia da capa da Zero Hora hoje. O que a gente ia fazer agora aqui mesmo, cara? Doutor Alceu. Doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Ô, doutor Alceu, e aí, como é que são as novas? E o Grêmio, doutor Peter? Ô, doutor Alceu, aí eu não sei, eu tava no cinema, não vi nada, Mas a sexta maior torcida do Brasil, que já é bida Libertadores, está triste, doutor Peter. Doutor Alceu, muito bem, doutor Alceu. Já a décima torcida do Brasil, que tá tentando ser bida Libertadores, está feliz. Tá bem feliz, é pouca gente, mas é gente feliz. Tô por aqui com o doutor Petra. O senhor não quer trabalhar no... Não aguento mais, doutor. Ei, doutor, o senhor não quer trabalhar no marketing do Grêmio lá, doutor? Doutor Cagê, o Avaí é que tá bem, doutor. O Avaí tá gigante. O Grêmio perdeu de 2-0 do Goiás lá, tá fora da Sul-Americana, o Porta-Lupe vai ter muito trabalho. Me explica uma coisa, doutor, o senhor, por que o Ganso e o Neymar jogaram e por que o Vitor não jogou? Doutor Meira pode responder. Ah, o doutor Meira não tá aqui. Não tá mais, né? Não tá mais nem no Grêmio lá, cara. Não botem mais a culpa no Meira agora, né? É, não dá pra botar a culpa no Meira, sempre, né? Doutor Potter. O Avaí meteu 3-1 no Santos, hein, Santos? É verdade. Mas que bala! Não, não foi em Santos, foi em São Paulo. Nós gravamos Santos e Avaí lá na TV. Então o jogo é em Santos. O mandante era o Santos. Tá certo, doutor. Tá brabo. O que mais, doutor Alceu? Você pode nos dizer aí, doutor Alceu? O que que qualquer Campeonato Brasileiro, final de semana, com uma rodada bacana. Contra quem que joga o Grêmio? É contra o Goiás. De novo. E o Inter? O Inter joga quem? O Fluminense. E o Avaí joga contra quem? Corinthians. Tá bem. Gordo Ronaldo, uns 30 quilos acima do peso. Gordo, tá aí, Gordo? Qual é o número? Tá mais gordo que eu. É 99. Vamos ver se tá na linha o Gordo. Tá chamando. Alô, Gordo. Mas bota gordo, hein, Gordo? Tudo bom, pessoal aí do... Pretinho. Quanto básico. Tá pesando, Gordo? Eu tô com 82. Não. Cada braço. 120 no mínimo, 82 tá. É demais, cara. Nem no Cruzeiro, tio. Tô da forma. Aquela foto que foi publicada tua é de um treino do Corinthians ou de uma pelada com os amigos? Pelada com um treino dos amigos do Corinthians. Por que tu não larga de mão, Gordo? Já tem tudo que tu queria no dinheiro, futebol. Dinheiro, né, meu? Um milhão por mês. Um milhãozinho por mês. Vai estar em Floripa no fim de semana, Gordo? Já cheguei. Tá usando sutiã? Assim, não precisa usar sutiã, porque quem tem tetinha aí. Sim, porque eu tenho, o Porã também tem. O Gordo Floripa é bom pra comer ostra, Gordo. Eu gosto muito. É, eu imagino. Tem um restaurante bem legal lá. Mas deve te dar um cansaço comer ostra hoje em dia? Tem que abrir a ostra, né? Ah, ele prefere as coisas mais gordurosas. Ao bafo, né? Ou... É, a gratinada. Milanesa. Ao bafo, já, né? Comi muita ostra na vida. Ao bafo é boa. É bem bom mesmo. Bota um azeite de oliva. Agora lá no Ostradamus. Isso. Lá no Ostradamus. Tem outro restaurante lá, o Bocarra. Ostracismo. Tá bem, muito obrigado pela ligação de vocês, sempre muito gentis, né, Porã? Aproveitou que era isso, doutor. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Mas tá muito gordo mesmo, cara. Impressionante. Porã, tu 15 minutos sem falar. Tenta mudar de assunto. Olha só, queria falar contigo, Geiso. Tu que tá buscando sair lá da Sertório, tá buscando sair lá do Muquifinho da Dona Rose. Tá, a parada é a seguinte. Tá buscando um apartamento ou casa nova com qualidade e condições vantajosas, tá? Eu tô buscando, tá? Já começou o salão Top Imóveis Goldstein Cirela, o feirão que reúne em um só lugar as melhores ofertas residenciais de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. Tu pode ir pra Canoas, por exemplo, que é mais pertinho da Sertório ali. Não sei, tá lá. Bom, são apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios e casas em condomínio fechado com vantagens top, exclusivas mesmo, entre elas seu imóvel ou carro como entrada. Isenção de condomínio, pagamento da sua mudança, entrada dobrada, a preços imperdíveis e muito mais. Coisa boa, tá lá. Uma entrada dobrada, cara. Isso é impressionante. O que tu acha de uma entrada dobrada? Desde que não seja em mim. Mas corra, porque esta oportunidade é por tempo limitado, do dia 6 até o dia 22 de agosto. Visite a central de vendas no Jardim Europa, ao lado do Shopping Iguatemi, ou ligue 0-OPERADORA-51-3433-7000, ou ainda acesse o regulamento completo no site Cirela Sul, Cirela com Y, cirelasul.com.br. Salão Top Imóveis, os melhores imóveis com vantagens exclusivas por tempo limitado. Uma grande realização dos parceiros aqui do Pretinho Básico, Goldstein Cirela. Não perca, Porazinho! É nóis! Tem um valo aqui do lado da minha casa. Caralho, como é falar lá desse cara? Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, bota a boca! Cara, tem uma denúncia muito séria aqui no Cala Boca, no Bota a Boca de hoje. Que é a seguinte: olá, pretinhos, eu sou morador de Xangri-Lá. Gostaria de relatar algo deplorável que está acontecendo aqui. A Prefeitura Municipal de Xangri-Lá vem tratando os estagiários com profundo desrespeito. O salário desses trabalhadores está atrasado há meses e sem previsão de pagamento. Até quando a Prefeitura e seus queridos vereadores vão continuar com esse descaso? Os estagiários têm a obrigação de cumprir horários e a Prefeitura devia arcar com o compromisso de pagar a classe que vem sendo muito prejudicada. Será que essa situação só vai se resolver daqui a 2 anos? Estagiário também vota. Fica aí a dica para os nossos amados políticos do litoral. Quem essa tá foi a principal. A ameaça principal que ele fez. Estagiário também vota. Mas irregularidade grande aqui, meu. A prefeitura de Xangri-Lá tá com a palavra. Guarda isso. E, pô, cara, quem trabalha tem que receber. Para aí, guarda, né? Guarda um contrato de trabalho. Mesmo sendo estagiário, né? Esse aqui dá merda. Vamos guardar aí. Tá bem. Esse é daqueles. Melhor guardar esse aí, guarda esse. Vai daí, Potterzinho. Vou aqui, ó. E aí, galera do Pretinho, mais uma vez nos dirigimos a este grande programa para divulgar moradia estudantil. Boa. Em Porto Alegre. Atenção, rapaziada. Estão abertas as inscrições de novos moradores para casa de estudantes CEUPA. CESUPA. Aqui tá CEUPA. CEUPA. Então tá. É uma instituição que abriga estudantes vindos do interior do estado que fazem faculdades ou cursinho em Porto Alegre. As inscrições vão até o dia 13 de agosto, que é mais conhecido hoje, agora, hoje é o último dia. E para fazer é necessário preencher um formulário que pode ser obtido no site, que é o CEUPA, com C, CEUPA.com.br. Agradecemos pela força, um grande abraço, Thales da Costa. Pode ler em qualquer horário. É muito legal o convívio na casa do estudante. É muito legal. Quando eu vim morar em Porto Alegre, o primeiro lugar que eu morei foi lá na casa do estudante. Eu imagino, Paulo. Eu fazia agronomia, né? Vamos lá, né? Muito legal. Ai, que é, gente? Tá com essa cara aí? Ah, tá lá, meu. Mandaram os e-mails, só. Tem um e-mail pra ti? Já tem e-mail pra ti. Chegou pra mim, ó. Quem mandou? Carla Fornares. Certo. Nosso ouvinte, Carla Fornari. Da família Fornari. Eu gosto dessa, tá lá. Não tem que botar. Eu gosto, vai ser agora, a partir de agora, Jesus. Cara, deixa eu te falar uma coisa: quem gosta de S sou eu, cara. Eu gosto de S. Tem que chegar aí, cara, e já ficar, tá? Mas eu gostei de uma parada que tu fez hoje, Jesus. Já deu umas letras no cara ali no 01, né, cara? Já chegou dizendo é assim, tem que fazer. É assim, cara. Tu tem que fazer, cara. Dudu, eu quero ler uma coisinha pra ti. Lê aí, cara. Inveja. A inveja é uma merda. É o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que outra pessoa tem e consegue. O invejoso, Dudu. Ignora tudo o que ele tem. Para cobiçar o que é do próximo. Tu é um invejoso, Dudu. Cara, tu tá muito equivocado, cara. Eu não cobiço, cara. Jennifer, cara. Se eu for te falar, cara, de onde eu cheguei agora. Vai, Jason. Deixa o Jason ler o e-mail dele ali. Pontinhos, tá lá. O que é um pontinho salado cinza na selva, meu? Um pontinho cinza na selva. Tempo! Joãozinho. Um pontinho cinza na selva. Não sabes, meu? Não sei, Jason. Um tigre salado. Tigre. É que grey em inglês é cinza. Cara, agora eu tô vendo um programinha novo legal no Discovery Kids, no canal 45. Legal. Que é o World World. Tu não tá muito velho pra ver Discovery Kids? Não, cara, não tô. Eu sou ainda um menino. Lá em casa não era menino, mas é Discovery Kids, tá muito massa mesmo. Deixa, HG. Não contraria. Vai chorar, Discovery Kids ensina as crianças. Não chora. Lá em casa não é 45, Discovery Kids. Qual é lá? Potter? 26, ó. Não pode ser 26. O Discovery Kids ensina as criancinhas. Tá bom. Vamos ver se sabe a próxima. Próximo salado. Fala com o Joãozinho, cara. Joãozinho, ouve salada. Fala, Jason. Pode ser amigos, né? Mas depois do e-mail, meu. O que é um pontinho rosa na fábrica da Kibon, tá lá? Tempo! Isso é fácil, tempo, cara. Pontinho rosa na fábrica da Kibon é picolé, né? É pink, cor de rosa, word world. É um pincolé! Só a última salada. O que é um pontinho vermelho, meu? Tá lá girando rapidamente, tá lá? Um pontinho vermelho girando rapidamente no meio do campo é o D'Alessandro. O quê? Não é isso, tá lá? Sim, é verdade, Fede! Ô, João! Como é que tá, João? Tudo bom, Dali? Sim, tudo bem, pero não ganhamos nada ainda. Dali, não ganhamos nada, mas eu quero te falar uma coisa. Sim. Eu te amo, cara. Eu também. Fala, Dali. Sim, tô aqui, Dali. Quem tu quer? Bárbara! E Thaís? Tá bem, tá bem. Tava te esperando lá em casa. É íntimo, né, cara? E a gurizada? A gurizada tá bem também. Tá, mas manda aí, acaba com o guri aí, Jason. Acaba aí comigo, Jason. Então, eu quero um pontinho cinza no escritório. Calma aí, o que é o pontinho vermelho? Eu falava? Pontinho vermelho, não. Pontinho vermelho girando. Um head de moinhos, só. Ah, um head de moinhos, legal. Muito legal, Jason. Eu quero um pontinho cinza no escritório, só. Tempo. Cara, pontinho tem, cinza no escritório. Mas cinza de novo, Grey? Um Grey. É o Harry Grayson. Não, meu. No escritório, João. Escritório? Um Grey piador. Ah, Grey piador. Ah, meu, tô feliz. Acabou, cara. Gente? Tá feliz? Ô, gente, quando eu tiver a tua idade, eu vou querer ser malandro que nem tu, cara. Ah, meu, seja bem-vindo, tá lá. Obrigado, seja bem-vindo, tu. Ele cara. Tá botando S agora, não. Tá Jason, bom, hein, Jason, Jason, Jason. Jason. Jason. Quando tu tiver um tá, estabelecimento obrigado, comercial, guri, pode botar Jasons. Manda. Ô, Jason, qual é que é, por falar nisso, o cabelo no espaguete de hoje, mano? É, o Ricardinho Prates, tá lá. Ah, o Ricardinho Prates. As que é a entrada lá, tipo, desfilar na tabela. Como é que vermelho. É a música do Ricardinho Prates? Estrela Dalva. Estrela Dalva, a banda dele, Ricardinho Estrela Dalva. Ricardinho chegou lá, ô Ricardinho. Opa, chega aí, Ricardinho. Chega aí, Ricardinho. Ricardinho. E aí, meu? Fala, meu parceiro, beleza? Beleza, querido. Como é que tá? Qual é que é? Por sucesso está nas paradas. Se você quiser, de repente, pedir, né? Você pode ligar. Porra, Porã aqui porra. Sabe como é que é, né, parceiro? Muito legal. Não aceito, não. De jeito nenhum. O meu coração. A mãozinha. Sempre quer mais um. Faz a pomba, muito né? Bem. A pomba da paz, né? A pomba da paz. Muito bem, cara. Legal o clipe. O clipe tá demais, galera. Pode ver no YouTube o clipe. Exatamente. Tá no YouTube, sacou? Escreve Estrela Dalva com X. Isso aí. Estrela Dalva. Estrela. Qual é a letra? Dalva. Não aceito não, parceiro. Não, mas com qual letra que tu escreve? Estrela. X. Ah, com X. Ô, Jesus, o que tu acha aí da banda? Ah, os caras da lá. Tu conhece os caras? Tu conhece o Jesus, Ricardo? Claro, meu pai. Legal, legal. Obrigado, Ricardinho. Vamos ouvir então o trote do Ricardinho. Ah, não, peraí. Fala, KG. Fala aí. Fala. Legal. Vamos prestar atenção no que o KG tem a dizer, rapidinho, por favor. Rapidinho, ó. Tô saindo agora, tô indo pra Santa Maria, onde vai rolar. Atenção, Santa Maria. Eu tô indo aqui, estou vindo para Santa Maria, onde vai rolar o primeiro Rock and Blues Festival. Olha. Hoje, é a partir nóis. Das 8h30 da noite, no Teatro 13 de Maio, com as bandas Red House, Rinoceronte, Oli Júnior. Mas hoje é 13 de agosto, cara. Não, Teatro 13 de Maio. Não atrapalha o cara, meu. E também a Texas Storm. E aí depois na noite, hoje e amanhã, no Moto Garage também, estilo mais jam session. É muito legal lá. Primeiro Rock and Blues Festival hoje e amanhã em Santa Maria. Certo? Mas antes do KG ir pra Santa Maria, ele vai gravar mais um sensacional vídeo pro Clique Esportes. Aguardem até o final do dia mais um sensacional vídeo do Pretinho Básico falando de futebol no Clique Eu tentando. Só no Clique. Aqui, ó, hoje eu prometo que se derramar alguma coisa, café, suco, Coca-Cola e tal, eu não vou ficar bravo. Não mas aí vou não xingar. Tem graça, hoje cara. Eu vou bater mesmo. Hoje eu vou aqui, meter ó. A mão, cara. Red Atlântida apresenta. Ricardinho! Cabelo no espaguete! No episódio de hoje, Ricardinho Prates quer ir no tapete vermelho de Gramado. Alô, quem está falando? É Coleto. Aô, Coleto, tudo bom? Aqui é Ricardo Prates, vocalista da banda Estrela Dalva, tudo bom? Na corrida, né, meu nome? Eu só imagino, esse festival deve estar cansando você. Realmente, é uma atividade complicada. Seguinte, queria saber como é que eu faço pra pegar o meu ingresso. Tô tentando, não tô conseguindo. Ah, isso é coisa que tu quer. Eu gostaria pro final de semana. Tá. Não tem problema? Vai ter que fazer um contato com a Liege, doutor. Pois é, executiva. Pois é, mas eu tô tentando, eu não tô conseguindo. Tô tentando ligar no número e ela não está atendendo. Por isso que eu liguei pra você, entendeu? É que a corrida tá maluco, cara. Não tem aí no ar. Mas quando é que tu vem pra gravar? Pois é, eu venho nesse final de semana, nós vamos tocar aí. Eu sou vocalista da banda Estrela Alva, que você deve conhecer. E aí, eu tô querendo esse ingresso pra gente passar no tapete vermelho ali, entendeu? Colher esses frutos desse sucesso que nós estamos fazendo em Porto Alegre, sacou? E quantos convites vai precisar? Olha, acho que uns 10. No máximo 10. Mas não existe como de conseguir, cara. Então, de repente eu corto 2. É. Não, mas não tem como. Ah, o palácio tem ido e tem lugares somente, não tem ferramenta. Não, mas cama é só pra passar ali no tapete mesmo, entendeu? É só pra ter flashes, entendeu? Filmagem, entendeu? Pra gente dar entrevista, vai ser bom pra nós. Não, eu concordo, entende? Só que é uma situação meio complicada aí. Pra ti, os dois convites que é lugar, entendeu? Agora, a minha prioridade é pro pessoal do meio do cinema, entendeu? Não. A capacidade do cinema já está totalmente esgotada. Então, o que você acha, de repente, só pra mim, entendeu? Só pro Ricardo Prates mesmo, eu sou vocalista, e aí eu já faço esse H aí, já representa a Estrela D'Alva lá, entendeu? Acho que vai ter lá, vai estar tá RBS, não vai? Seguinte, acho que vai estar tá Globo. Me manda um e-mail pro meu escritório, meu assessor lá, o Adão. Solicite esses dois ingressos, teu nome, contato, telefone do seu Adão, depois pode ligar. Então vou lá, então vou pedir pro Adão e ele depois ele me consegue lá e a gente vai dar essa passagem. Mas isso aí por e-mail pra ele poder te responder e dizer onde vai pegar os ingressos. Tá, ah, bem? Com certeza. Não, com certeza. Agora eu ligo pro Adão, a gente já pega esses ingressos. Então. Claro, acho que vai ser bacana tá bom, até então. Pra nossa banda, entendeu? Tá bom, tá legal. Queria te agradecer, de repente. Tá. Não, só pra finalizar a ligação, eu queria te agradecer. Gostaria de, quando encontrar você em Gramado, lhe dar um CD da Estrela D'Alva, tá? Pode ser? Tá ótimo. Então, tá ótimo. Então tá combinado. Você não quer que eu cante um pouquinho o refrão da música? Eu adoraria, mas eu quero ver teu CD. Que gentileza, vamos lá, olha, né, olha aqui, cara? Ó. Vamos ver se você gosta. Não aceito não, de jeito nenhum, o meu coração sempre quer mais um. Gostou? Gostei. Então tá certo. Olha aqui, seu coleto, eu gostaria de agradecer em nome da Rádio Atlântida, porque essa ligação é uma brincadeira, o cabelo no espaguete, do Pretinho Básico. Ah, é? Um abraço, meu querido. Um abraço, sucesso pro festival. Um abraço, muito obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado, abraço, obrigado pela parceria.